tema a ser colocado aqui hoje é a respeito de um tema no qual aconteceu um congresso mundial, lá em Portugal, no mês de outubro, dia 7 a 9 de outubro, em Lisboa, Portugal. Existiam mais de 2 mil pessoas, entre médicos, psiquiatras, sociólogos, filósofos, quem quer que seja podia ir lá, mas era mais na área médica que fizeram acontecer lá um congresso espírita, médico-espírita, e o tema do congresso era em defesa da vida. Aqui a gente vai ler, em defesa da vida mesmo, é o título, está no editorial da Folha Espírita agora de novembro, está no editorial. E isso aqui eu achei bastante importante, só que não é uma coisa tão simples, então eu vou ter que ler para vocês entenderem realmente a importância desse congresso e a importância dessa questão em defesa à vida. As manchetes de vários jornais, revistas e páginas eletrônicas voltaram a estampar o corrente tema sobre a liberação do aborto. Desta vez, duas vertentes se abriram. A possibilidade de realizá-lo via Sistema Único de Saúde, pelo SUS, até a 12ª semana de gestação, terceiro mês. E a defesa do aborto para as grávidas que apresentam contaminação pelo Zika vírus e outras coisas que poderiam deformar o feto, podendo ser votada até o final do ano pelo Supremo Tribunal Federal. Ambas as ideias, isso aqui está na Folha Espírita, ambas as ideias são repugnadas por diversas entidades que militam em favor da vida. E aqui não vamos abordar as questões religiosas e muito menos filosóficas, que aí a coisa se estende muito mais. Vamos falar sobre o aspecto científico em defesa da vida. Muito bem embasado pelo pediatra francês Jerônimo Legionet, professor de genética, que foi taxativo, em defender que a vida começa no momento da concepção, do ato sexual em que se concebe a criança. Afirmando que desde essa concepção, um embrião já é um ser humano, pois absolutamente nada é acrescentado a ele. Quer dizer, no momento da concepção, ele já é um ser humano, contudo, só falta crescer. Outra frase famosa de sua autoria é de que a sociedade não tem de lutar contra a doença, matando o doente. O citado professor foi o descobridor da anomalia cromossômica que deu origem ao aquilo que hoje chamamos de síndrome de Down. Então, ele é um estudioso, um cientista, ele é um cara que entende da coisa. Hoje temos uma dura realidade no Brasil, na qual grupos defendem o aborto por causas diferentes e escusas, para não dizer egoístas. As razões científicas não invalidam e interditam a propalada autonomia da mulher de decidir quanto à morte do embrião ou de fato ou do feto, tendo em vista que a vida é um bem indisponível. Aqui a gente deixa bem claro que existe aquilo lá que se chama de lei natural ou lei divina, que é a lei da liberdade. E então aqui nós não estamos julgando quem concorda ou quem discorda do aborto. Não é o nosso papel, dentro do Espiritismo, julgar ninguém. Estamos apenas formando uma postura que é do Espiritismo. Mas sempre com o cuidado de não julgar quem quer que seja. Já é tema de artigos científicos de diversas áreas da medicina, pois os riscos vão além da esfera da saúde física, muitas vezes chegando a abalar a saúde mental da mulher. Com o objetivo de preservar a vida do feto e a saúde materna, vários grupos em defesa da vida iniciaram, no fim do mês passado, o projeto 40 Dias pela Vida, que visa a conscientizar sobre o valor da vida humana desde o seu início. O projeto teve o engajamento também da Associação Médico Espírita do Brasil, que também teve pessoas dessa associação que estiveram presentes lá em Lisboa, Portugal, que através de suas redes sociais conclamou pessoas a postarem vídeos de um minuto justificando o seu posicionamento contra o aborto. E muitos profissionais da área da saúde citaram artigos científicos, experiências pessoais em hospitais, clínicas e ambulatórios sobre os benefícios da preservação da vida. O início da campanha aqui no Brasil foi dia 28 de setembro, coincidentemente data da promulgação da Lei do Ventre Livre, lá em 1888, se não me engano. Data que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidos a partir da data, assinada pela princesa Isabel. Presente em 37 países, a campanha segue até 6 de novembro, quer dizer, já terminou então, e espera sensibilizar as altas esferas políticas do país para que não ocorra a liberação de assassinato de seres indefesos. Mais uma vez, isso aqui é o editorial do jornal, e nós não estamos aqui para julgar ninguém. Não estamos aqui para fazer julgamentos, quer dizer, a gente pega, analisa, acha que isso está certo, aquilo está errado e julga. Não, não é bem assim. Por exemplo, eu não fiz essa pergunta para ninguém, mas se nós tivéssemos, quem sabe, né? Não digo coragem, mas se nós tivéssemos a empatia ou talvez a amizade com alguma mãe que tem um filho ou uma filha deficiente, e perguntássemos a ela se ela, tendo a filha do jeito que ela está, se ela tivesse cometido aborto, sabendo que a filha nasceria assim, e tendo ela daquele jeito lá agora. Qual é que seria a resposta dessa mãe ou desse pai? É um questionamento. Aqui a gente não vai dar resultado nenhum. O que essa mãe ia dizer, tendo filha com deficiência mental ou física, deficiência quer que seja, síndrome de Down e tal, o que ela iria dizer? Ela teria cometido aborto? Porque aquela criança é assim e vai ser assim? A lei da reencarnação nos mostra, a lei da reencarnação nos mostra que é uma lei divina, é uma lei natural, e que temos o direito, sim, de renascer novamente. Se nós, numa outra existência, plantamos coisas ruins, utilizamos mal o nosso corpo, utilizamos mal a nossa mente, de forma que talvez tenhamos provocado muita dor em outras pessoas, é claro que vão nascer crianças deficientes. Até uns 8, 10 anos atrás, se criticava o tamanho das apais, porque se pensava que as apais elas iam ser elefantes brancos, porque não iriam mais existir pessoas, crianças deficientes, porque o avanço científico já estava muito adiantado e que iriam existir aquelas crianças, aqueles jovens, aquelas pessoas adultas que estão lá na APAE, e que iriam perecer aquelas, que elas iriam desaparecer aos pouquinhos, iriam desencarnar e que não iriam mais nascer nenhuma. Aqui está o resultado. Sempre haverão pessoas deficientes, porque sempre existirá a necessidade de nascerem pessoas deficientes, porque elas precisam nascer desse jeito. E elas precisam ter quem as ame, quem as conceba, quem as faça nascer e não quem mate elas. Eu passo particularmente por um momento bastante interessante, porque daqui uns 10, 15 dias eu vou ser avô. Eu e minha mulher vamos ser avós. Pela primeira vez, a primeira neta. E eu estaria assim, como é que eu agiria? Eu, sendo um espírita convicto, pelo menos um estudioso do espiritismo, e se eu soubesse que essa minha neta teria algum problema, será que eu ia permitir que ela fosse ceifada a sua vida? Hein? Isso aqui fica mais aqui um questionamento, uma fonte de reflexão, mas não um julgamento, gente. Nós não temos o direito de julgar, mas nós temos sim o direito de refletir, de pensar direito naquilo que nós vamos falar, na opinião que nós vamos dar a quem quer que precise ser escutado, ser ouvido. Então, é isso que eu tinha para dizer hoje. Obrigado.